llegada de la hora. ¿Hora de qué? ¿La caipirinha libre? Sí, el único programa de Contrabanda 91.4 FM, emitido en portuñol erudito en su totalidad. Reconocido por la Real Academia Ibero-Brasileña de Portuñol. Yo soy MDC Swing. Yo, Kika Serra. Estaremos aquí todos los miércoles de las 6 a las 8 de la tarde presentando música brasileña libre independiente. Caipirinha libre. Caipirinha libre. Por la independencia de la música brasileña. Caipirinha Libre también se puede escuchar en Granada, vía Radio Almaina 88.5 FM. En Valencia Central, vía Radio Activa. Y en Cantabria, vía Radio Argaio. Y por supuesto en caipirinhalibre.com. Oh yeah. Y ahora también puedes escuchar nuestro programa en Radio Trama de Sabadell y Radio Agora Sol de Madrid. Empezamos esta especialísima edición de la Caipirinha Libre con el tema Samba da Utopia, aquí cantado por Cia do Tijolo, ¿ok? Este tema originalmente de Jonathan Silva y ya un clásico de la Caipirinha, de las organizaciones Caipirinha. ¿Y por qué este programa es muy especial? Es muy especial porque es parte del cadenazo de cobertura de las elecciones de Brasil, de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, organizado por el Salto Diario de Madrid. Ahora Kika Serra tiene un recadito para ustedes. Ella no está aquí en estudio conmigo, pero este programa es un programa universal, mundial y tecnológico. Entonces, Kika, hable. Hola chicos y chicas, soy Kika Serra, hablando desde Río de Janeiro. Voy a contarles cuál es la propuesta de esta edición, la segunda parte de nuestros especiales Elecciones Brasil 2022. Pues hemos pedido a varios amigos esta vez. La última edición fue más didáctica. Contamos el contexto de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Cómo llegamos aquí, a este punto. Y esta vez vamos a hacer una edición más participativa. Pedimos la colaboración, otras miradas, siempre musicales, sobre cómo se siente la gente en este momento histórico. Entonces pedimos a muchísimos amigos, algunos músicos, otros no, gente de la cultura, gente que brasileños que viven en España o no, para contarnos, para sugerirnos un tema musical, una canción que represente para ellos este momento, cómo se sienten, y que nos explicasen por qué la han elegido. Y así que este tema, vamos a escuchar muchísimas voces y muchísimas miradas y una gran variedad de música. Algunas que no tocaríamos normalmente, que no son así mucho el estilo del programa. Pero esta vez, esta era la propuesta, una pluralidad como la sociedad que queremos nosotros, una sociedad plural y democrática. Así que, bueno, a escuchar, disfruten. Hola, hola, amigos queridos de Caipirinha. Soy Jabu Morales, del grupo Ayón, y comparto con vosotros una canción de mucha inspiración para estos tiempos sombríos que vivimos, que es un samba de un gran exponente de la música popular de Brasil, un señor elegantísimo llamado Paulinho da Viola. E Paulinho tem um samba muito lindo, muito solar, que se chama Não É Assim. Paulinho habla de um amor, pero eu vejo um retrato muito, muito claro do momento que vivimos. Um añoro a los períodos de Lula e umas ganas de que volva pronto para acalmar os corações e as aflições de uma gente que está sujeita a um desgoverno crônico. Que desfrutéis, el samba se llama Não É Assim. ¡Mua! Não é assim que se faz, é melhor dizer a verdade. Tudo não passou de um sonho, não quero viver enganado. Houve um tempo de ternura, quando nosso amor nasceu. Hoje eu vejo nos teus olhos que a flor do nosso amor morreu. Os teus olhos não escondem aquilo que eu não esperava. Usa de sinceridade agora, quero ouvir tuas palavras. O teu amor em minha vida foi mais uma ilusão. Tentarei mais uma vez na despedida apagar do meu coração. Não é assim, não é assim que se faz, é melhor dizer a verdade. Tudo não passou de um sonho, não quero viver enganado. Houve um tempo de demora, quando nosso amor nasceu. Hoje eu vejo nos teus olhos que a flor do nosso amor morreu. Os teus olhos não escondem aquilo que eu não esperava. Usa de sinceridade agora, quero ouvir tuas palavras. O teu amor em minha vida foi mais uma ilusão. Tentarei mais uma vez na despedida apagar do meu coração. Não é assim, não é assim que se faz, é melhor dizer a verdade. Tudo não passou de um sonho, não quero viver enganado. Houve um tempo de demora, quando nosso amor nasceu. Eu vejo nos teus olhos que a flor do nosso

de nuestra identidad. Nosotros somos un pueblo plural, multiexpresivo, y Patachivo Dasaré es el poeta del pueblo. La cantante y compositora de Ceará, Mirla Muniz, viene del mismo lugar, de la misma expresión del interior de Brasil. La musicalidad de Mirla con la poesía de Patativa generó esta canción que expresa los deseos más profundos del pueblo brasileño. Una oración. Eu quero. Quero un chefe brasileiro, fiel, firme y justiceiro, capaz de nos proteger. Que do campo até a rua, o povo todo possua o direito de viver. Quero paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal. Desde a cidade ao deserto, quero o operário liberto da exploração patronal. Quero ver o meu país rico, ditoso e feliz, livre do jugo estrangeiro. Para dizer a verdade, com singeleza e humildade, e um pobre vocabulário, dando as provas positivas, assim falou Patativa, o poeta do operário. Não há quem mude meus planos, sou velho de 80 anos, de um comportamento novo. E em mim não há quem pula, eu sou eleitor de Lula, o candidato do povo. Meu irmão trabalhador, você que é um eleitor, vamos votar no PT. Votar em um candidato que, provando ser exato, sempre esteve com você. Para não votar errado, é preciso ter cuidado, precisa ser consciente. Voto bom ninguém anula, nosso candidato é Lula, o futuro presidente. Com esforço varonil, vamos mudar o Brasil, meus prezados eleitores. Vamos com Lula pra frente defender a nossa gente do jugo dos opressores. Lula é de origem pobre, mas de um coração nobre, luta pelos seus irmãos. Vamos na mesma corrente e veremos brevemente o Brasil em suas mãos. Primeiro confio em Deus, depois com os versos meus, cheios de esperança e fé. Estou mostrando um espelho, tomem esse bom conselho do poeta do Assaré. Lula la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hola a todos, buenas tardes. Mira, mi elección fue la canción de El Efecto, un grupo de Río de Janeiro, una canción que se llama Trova do Vento que Pasa. Y esta canción para mí representa lo que fueron las elecciones de 2018 y la primera parte de la canción. Y la mitad de la canción es justo el momento de ahora y la tercera parte también. Lo que significa la resistencia, resistir a un mal momento y la esperanza siempre presente. Es una característica también de nosotros brasileños. Y creo que vamos a tener un momento feliz ahora en las elecciones, a ver, ¿vale? Aunque la idea original sea un fado, que normalmente es triste, creo que se convertirá en una samba al final, o algo más contento, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. E o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Sa, sa. E mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. A cantiga é uma La canción es un arma y yo no lo sabía. Y ahora tú, oyentes de la Caipirinha Libre, lo sabes también. Hola, me llamo Kika Serra. Soy traductora, soy guionista de documentales, soy podcaster y soy brasileña. Voy a pedir un tema a Caipirinha Libre que normalmente no se escucharía ahí, porque es de un compositor y un cantor muy conocido internacionalmente, y el programa se dedica a enseñar otras cosas que la gente no conoce tanto. Pero en este caso, como el contexto de este programa lo permite, voy a pedir una canción de Caetano Veloso, porque la estuve cantando en la primera vuelta de las elecciones, me puse obsesionado con este tema. Lo escuchaba y lo cantaba seguidas veces, así, sin parar. Así que lo escuchemos aquí. Se llama Mañana, Amanhã. El tema no es de Caetano Veloso, es uno de sus covers. El tema es de Guilherme Arantes, pero en la voz de Caetano está muy bonita. Y lo que me gusta es que es muy optimista, ¿no? Tenemos que tener un poco de esperanza, de optimismo, de la elección de Lula es importante por eso, porque es muy difícil vivir sin esperanza de que las cosas mejoren. Y Lula lo representa en mil sentidos. Para algunos, solo el hecho de que no es Bolsonaro es suficiente. Yo estoy entre los que creen que es más que eso, que Lula sí es capaz de mejorar y es Brasil, de dialogar, de traer un poco de cura para esta ruptura que existe en Brasil, este país roto y dividido. Será una tarea difícil, un reto, pero tenemos que tener esperanza. Así que aquí el tema que dice que mañana es donde está toda la esperanza, por más pequeña que parezca, que existe y es para florecer. Que mañana, a pesar de hoy, es el camino que nos surge para seguir. Sigamos el camino de la esperanza con Lula. Será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. amanhã redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar amanhã. Mas nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar amanhã. A luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar amanhã. Está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é pra vicejar amanhã. Apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar amanhã. Mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar amanhã. Ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Vamos a hacer un rápido recuento de lo que tocamos desde el inicio del programa, la primera media hora. Empezamos con Samba da Utopia, por Cia do Tijolo. Después tuvimos Paulinho da Viola con Não É Assim, seguidos de Chico Buarque featuring Hamilton de Holanda con Que Tal um Samba. Después tuvimos Eu Quero, de Mirla Muniz e Patativa da Saré, seguido de El Efecto, com o tema Trova do Vento que Passa, e Caetano Veloso com Amanhã. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Toda a escuridão. apesar de você, não podes deixar de fora este clássico de la música de protesta brasileira de los tiempos de la ditadura. Ah, e este é sempre para agradar la vieja guardia, não? Então, chicos e chicas, esta banda se chama Cantorias e é de Holanda. Podes notar por el leve acento de uma de las cantantes. Pero temos um tema que foi pedido por dois amigos nossos ao mesmo tempo. Então vamos tocar duas versões de la mesma música. Claro, sempre com a surpresa caipirinha livre. Mi nombre é Vanessa Cardoso Costa, sou gestora de comunicação em Barcelona. Y esta música representa para mí un Brasil que respeta los derechos humanos y sociales, el medio ambiente, un país sin hambre, como ya hemos vivido durante el gobierno Lula. Hola, buenos días a todos. Soy Ricardo Corse, conocido como Messi Boca Rica, por mi trabajo con la capoeira y las manifestaciones populares afrodescendentes aquí en la ciudad Condal, Barcelona, Cataluña, España. E vengo aqui deixar minha solidariedade, meu apoio ao candidato Lula, acreditando que é nossa esperança neste momento delicado da política brasileira, onde vemos tanto ódio, tanta maldade, tanta homofobia, xenofobia e todo lo pior que se pode expressar a alguém. Lula, creio que vem trazer um pouco esta esperança de cambio, não? Positivo. Su governo anterior foi um governo com bastante luta social, onde houve políticas públicas em prol de las minorias, não? Como os afrodescendentes, os pueblos originários. E por isso, deixo aqui mi apoyo y sea lo que Dios quiera. Día 30 horas, domingo, vamos todos juntos ahí a dar la vuelta. Un abrazo. Un sol ha de brillar más una vez, a luz ha de llegar aos corações. Mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. amor será eterno novamente. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver chegar aos corações. Do mal, oh, do mal será cremada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal, oh, do mal será cremada a semente, o amor será eterno novamente. A história do bem contra o mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Será eterno novamente, o amor será eterno novamente, o amor será eterno novamente, o amor será eterno novamente. Novamente, novamente. Hola a todos, soy Clara Nacimiento, presido la Asociación Cultural Brasil AUE en Barcelona y decidí por una canción de Lenine, un cantante de Pernambuco, que se llama Eu Envergo, Mas Não Quebro. Bueno, haciendo una alusión a nuestra propia vida, que estamos siempre a puntito de rompernos, pero por la fuerza interna, por nuestra red, por las creencias, seguimos de pie. Y este es el mensaje que quiero dejar con esta canción para este 30 de octubre, que juntos somos más fuertes, somos capaces de hacer cambios importantes en el país y que vamos a vencer el bolsonarismo y toda esta pesadilla. Un 30 de octubre de mucha, mucha fuerza interna y social. Y vamos de Lula 13. Si por acaso pareço que agora já não padeço de um mau pedaço na vida, saiba que minha alegria, como é normal toda vida, com a dor é dividida. Eu sofro igual todo mundo, eu apenas não me afundo em um sofrimento infindo. Eu posso até ir ao fundo de um poço de dor profundo, mas volto depois sorrindo. Em tempos de tempestades, diversas adversidades, eu me equilibro e requebro. É que eu sou tal qual a vara, bamba de bambu taquara. Eu envergo, mas não quebro. Eu envergo, mas não quebro. Não é só felicidade que tem fim na realidade, a tristeza também tem. Tudo acaba, se inicia temporal e calmaria, noite e dia vai e vem. Quando é mar, a maré, e quando já não dá pé, não me revolto, me queixo. E tal qual um barco solto, salvo do alto mar revolto, volto firme pro meu eixo. E em noite assim como esta, eu cantando numa festa, ergo meu copo e celebro os bons momentos da vida e nos maus tempos da lida. Eu envergo, mas não quebro. Eu envergo, mas não quebro. Eu envergo, mas não quebro. Eu envergo, mas não quero. Está escutando o especial de eleições de La Caipirinha Livre. Olá, que tal? Soy Fernanda, soy brasileña, artista, también profesora, y me gustaría ofrecer la canción Exu Aspartame. Es una canción de un gran amigo que infelizmente nos dejó, Junior Black. Una persona muy divertida que tiene una visión muy crítica de la sociedad brasileña, pero con mucho humor. Y esta canción habla de religiones afro-brasileñas, de los orishas, y es una canción muy buena para bailar. Es esto, hasta luego. Coragem, vou pedir as entidades, vou coragem. Vou pedir as entidades. Hoje eu ando a cidade atrás de qualquer cristão. Tome cachaça, suco de cajá na lata. Esse carro de maluco na cabeça já desapareceu. E sabe, sabe, o Brasil não ouve alarde. A família que se preza bem. Olá, Caipirinha Livre, aqui Henrique, brasileiro vivendo há 20 anos em Barcelona, muito preocupado com a situação atual em Brasil. E para este programa, me gostaria indicar uma canção que se chama Eu Quero Quebrar, do artista Chico César, de um disco lleno de referências e críticas ao atual governo e à atual situação em Brasil, onde o conservadorismo e a religião metida na política estão aumentando. E nada, um saludo a todos e domingo, Lula lá! Já era, basta chegar. llamo Luisa Cruz, soy diseñadora gráfica, ilustradora, música, y elijo una canción de Tim Maia que se llama No Quiero Dinero, Yo Só Quiero Amar. ¿Por qué? Porque hace poco han hecho una versión muy buena de esta canción, muy lograda para la campaña de Lula, y se me ha quedado clavada en la mente. Además, es una canción, la original, que habla de amor, un amor desinteresado, una calidad tan humana y que me remite a Lula, que siempre ha hecho un gobierno humano, progresista, por los más desfavorecidos, en contrapunto a la profunda deshumanidad de este gobierno actual que, si Dios quiere, tiene las horas contadas. Lula presidente. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro. Para ver se você vem. Não te toco nesta vida por ninguém. Porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Ser feliz por ser amado por alguém. Porque eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. Ya estás con el bolígrafo en la mano para anotar lo que tocamos en la segunda media hora de la Caipirinha Libre Especial de Elecciones. Empezamos con A Pesar de Você, con Cantorías. Después tuvimos Juízo Final con Nelson Cavaquinho. Seguimos con Juízo Final también por Seu Jorge y Almaz. Después tuvimos Envergo, mas não quebro, de Lenine. Exu Aspartame de Negruve, Eu Quero Quebrar de Chico César e o último tema, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Tim Maia. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você voltar este ano. Vem voltar também. Vou pedir pra você lutar. Vou pedir pra você lutar. Este ano vem votar. Com amor, a família inteira. Juntos lá votando. Todos no domingo estamos te esperando. Povo brasileiro, o voto é secreto. Vamos lá votar, votar, votar, votar, votar. Sem gente muda, vamos lá votar. Passe livre no busão, tá tudo bem. Vai de Uber, vai de táxi ou de trem, a carona pega com alguém. É um direito e um dever que a gente tem. A sogra e o cunhado lá também. Esse ano pra votar com amor, a família inteira juntos lá votando. Todos no domingo estamos te esperando. Povo brasileiro, o voto é secreto. Vamos lá votar, votar, votar, votar, votar. Deixa geral votar lá lá. Olá a todos, eu sou Pedro Bastos João, músico brasileiro. Mira, vou comentar um pouco o porquê dessa música. O primeiro porque, bueno, é muito alegre, e eu creio que é o que necessitamos agora, alegria, nessa situação política. Necessitamos um cambio radical de perspectiva, não, de paradigmas, de valores. E nada, essa música representa um pouco isso, a ver se vai chover um pouco em nosso huerto, como diz a música, né? Chover na nossa horta. E poder depois gritar e festejar bastante a alegria que, e, bueno, e todo o demais que pode ser a música. La elegí por isso, porque me remete um pouco a essa esperança e que vamos a melhorar. É um momento difícil agora, mas sí que se pode, podemos, vamos. A natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Vi a mandioca pra farinha, e o milho pra galinha, e o capim para vaquinha, e o feijão quem compra gosta. Oi, vi a mandioca pra farinha, e o milho pra galinha, para a vaquinha e o feijão, quem compra gosta. Hilário, ai, ouvi eu que chutei em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Minha alegria, fiz tremenda gritaria, farra e noite, virei dia e dei até festa na roça. Foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, farra e noite, virei dia e dei até festa na roça. Hilário, ai, ouvi eu me chutei em minha horta. Ai, ai, meu Deus, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Estás escuchando el programa Caipirinha Libre, música brasileña más allá de los clichés, en su especial de elecciones en el cadenazo de Salto Diario para las elecciones de Brasil. Já me cansei de te escutar, Bozo vazar, Bozo vazar. Acabou Bolsonaro, ninguém aguenta mais. Bozo passar, Bozo passar. Leva seus filhos, meninos junto pra lá. Bozo passar, Bozo passar. Me deixa em paz, brinca meu carnaval. Bozo passar, Bozo passar. Só de pensar, Bozo vazar, Bozo vazar, Bozo vazar. Tira a descarga e deixa ele vazar. Bozo vazar, Bozo vazar, Bozo vazar. Vai só de ida pra nunca mais voltar. Bozo vazar, Bozo vazar, Bozo vazar. Cadê até que seria um bom lugar? Bozo vazar, Bozo vazar, Bozo vazar. Obrigada a Deus pela minha vida, pela missão de presidir o Brasil e pela oportunidade de restabelecer a verdade, o que é bom para todos nós. Um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios. Olá, me chamo João Júnior, sou brasileiro, vivo em Barcelona e declaro que domingo, dia 30, meu voto será em Lula. E eu não tenho dúvida de que Lula, em la atualidad, é a máxima expressão de um dirigente capaz de frenar o avanço da extrema-direita fascista, racista, LGTBfóbica em meu país, que é representada por Bolsonaro. Creio que Lula poderá devolver aos brasileiros a dignidade, respeito e direitos roubados ao longo dos anos, desde o golpe de 2016, com a destituição de Dilma Rousseff, e principalmente durante o governo genocida de Bolsonaro. A canção que me gostaria de escutar é muito importante para o coletivo LGTB em Brasil, e é da cantautora Laura Finocchiaro. O nome da canção é Hino à Diversidade, que é o que gostaria que fosse o futuro do Brasil, a igualdade dentro da diversidade. Graças. Essa música chama Hino à Diversidade e celebra as diferenças. Viva a diferença! Cada um é um! Viva a diferença, a igualdade na diferença. Abrace a diferença. Viver é diferente. Se a gente diz que é gente, não tem o que nos vença. A diferença. Diferença. Viva, viva, viva. Viva a diferença. Qual é o plural de ão? É ãos, é ãs, é ões. Plural de cidadão. São muitas multidões. Qual é o plural de ona? É mona, dona, zona. Plural de cidadã. Colega, amiga, irmã. Diferença. Viver é diferente. Se a gente diz que é gente, não tem o que nos vença. Qual é o maior plural? É a diversidade. A diferença é qual? Viva a diferença. Viva! Viva! Viva a diferença! A diferença! Abrace a diferença! Viva a diferença! Abrace a diferença! Viva a diferença! Abrace a diferença! Viva a diferença! Abrace a diferença! Escuchando la Caipirinha Libre especial de elecciones, segunda vuelta. Estamos aquí dando voz a nuestros oyentes para ellos expresarem lo que sienten en este periodo tan importante para Brasil y para el mundo. Mira, espabilate, la derecha, los fascistas están saliendo del armario. Hay que cortarles las alitas y mandarlos de vuelta a la basura de la historia. Hola, yo soy Francisco y he elegido la canción Algo Mayor de Tulipa Ruiz. Creo que es una canción que habla de que algo está pasando, algo muy grande y que cambiará todo. Es lo que pienso, es lo que deseo para un país tan gigante y con una cultura tan, tan potente y que ha sufrido tanto en los últimos años. Oh, Yo soy Flavio Carvalho, yo soy sociólogo y doy clases de teatro en Barcelona. Yo creo que de todas las cosas que más sensibilizan la comunidad internacional en relación a Brasil, está la cuestión de la Amazonia y la defensa de las comunidades tradicionales. El New York Times, por ejemplo, acaba de manifestar apoyo a Lula en este sentido. Aquí en Cataluña he encontrado una baiana artista catalana que con su compañero hacen un trabajo justamente en este sentido, de lucha contra el cambio climático, y tiene una miniserie documental gratis disponible en YouTube que narra su historia y sus aventuras y sus composiciones artísticas en Brasil, con bellísimas imágenes y que yo recomiendo. La música que de ellos más me llama la atención es la que abre su disco. La música se llama Sonhos na Rua, algo como Sueños en la Calle. Yo estoy hablando de Marcel y Julia. Por cierto, han ganado el año pasado el premio de mejor disco del año aquí en Cataluña. Esta es mi recomendación musical y yo quiero que escuchen y que les gusten. Lula presidente. Un abrazo. El pla. Recorre pam a pam els secrets de la terra brasilera que ens ha acollit. El mètode, la improvisació. L'objectiu, entregar-se a allò desconegut i deixar que allò viscut es transformi en cançons. L'equip, bicicleta i remolc. Bé, un carro de fabricació artesanal. La nostra guia, el dia a dia. Ell, amic introvertit i ermità. Somiador entre somiadors i expert llunàtic. Ella, passional, extrovertida i a vegades excessivament explosiva. El periple. Sortir de Juazeiro a l'interior de Bahia en direcció est, resseguint el riu San Francisco, el segon riu més gran del Brasil després de l'Amazones. I què tenim en comú? La passió per la ruta, per la seva gent i l'incansable amor per la música. Sempre ens ha perseguit l'amarga sensació de que la humanitat camina allunyada dels cicles naturals de la vida. I en aquest tarannà implacable és difícil trobar l'equilibri entre allò necessari o prescindible. I sovint ens refugiàvem a les muntanyes, com si aquells paisatges terapèutics tinguessin la resposta. I aquí estem, a Juazeiro da Bahia, buscant l'equilibri. Tota transformació comença i acaba en un mateix, la primera de les moltes lliçons que ens donarà la vida els propers mesos. I així comença aquesta petita gran bogeria. Totes les històries mereixen ser explicades i nosaltres volem cantar la nostra. Hola, mi nombre es Mayra Sala y bueno, el otro día mi profesora de movimiento en una clase de ritmo nos puso esta canción de Morió y me recordé de ella, me recordé de este medley que hay entre Gil y Baiana System de Morió con Día da Casa, que es un poco el momento actual en el que vivimos, en que por un lado nos indagamos ¿qué va a ser este día 30? Esperando que sea una palabra de amor, que sea un paladar de victoria quizás, pero que para llegar a él nos hace falta la fuerza, la gana del cazador del día de la caza con los hijos de Zapata, que saben reconocer a sus enemigos y están libres de la maldad. Entonces, esperando que la población brasileña pueda reconocer a sus enemigos, votar bien y que entonces el día 30, como murió, vengan a ser una palabra de amor, vengan a ser pues el paladar de victoria. Esperemos que sí, esta mezcla de ganas y esperanza. Uma palavra de amor, um paladar. Temorio deve ser alguma coisa de lá. Sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Temoripao. Sol, a lua e o céu, pra Oxalá. Thank you. sí, chicos y chicas, esta es la hora en que voy a decir lo que tocamos en la última media hora del programa. Empezamos con Vamos Lá Votar, versión de la música de Tim Maia por un team de soul musicians. Después tuvimos Quilario con Gimelo, seguido de Bozo Vaza com João Selva. Depois tuvimos Laura Finocchiaro e Universidade, seguido de Tulipa Ruiz, Algo Maior. Depois tuvimos Marcel e Julia, Sonhos na Rua. E o último tema, Gilberto Gil e Baiana System com Emorio, Dia da Caça. Que he elegido es Televisão del grupo brasileño Titãs. Bueno, esta canción para mí ilustra lo que estamos viviendo ahora con relación a las fake news, el bombardeo de noticias falsas. Y bueno, en su momento no había esto de las fake news, pero estaba la televisión con su gran manipulación y abuso de poder. Y de hecho, recomiendo un documentario que se llama La Fantástica Fábrica de golpes, donde expone la emisora de televisión, la Red de Globo, donde durante el gobierno Lula pues ha machacado con información hablando mal de su gobierno, siendo que el país estaba en su mejor momento, ¿no? Y durante esta época salían poquísimas noticias a su favor, hablando bien de su gobierno, y más bien noticias muy malas, ¿no? Eso ha hecho con que la imagen de Lula se destruyera y hoy la población no pueda identificar quién va a trabajar a su favor y quién va a destruir, ¿no?, el país y sus vidas. Por eso la televisión para mí es la gran enemiga del pueblo. Ahí dejo mi tema, televisión. El tema propuesto por Tatiana, televisión por Los Titanes, me hace pensar en una canción de ellos que yo tengo en mi cabeza hace mucho tiempo, que es que no basta vencer las elecciones, tenemos que hacer un trabajo para cambiar el corazón y la mente del pueblo brasileño que está infectado por odio y mentiras. Gustavo Cali, de Bar Vinilo y también artista de la Caipirinha Appreciation Society. Yo he crecido en la era Lula, tenía 10 años en 1989, cuando su nombre empezó a surgir en la vida de los ciudadanos brasileños, ¿no? Y he podido sentir las diferencias del antes y del después de su administración, obviamente. Y esta canción es un buen recuerdo divertido de lo que significa ser clase media baja en Brasil, de emocionarse con un simple viaje de avión, poder consumir, de sentirse parte de la sociedad. Y habla de tener dignidad como ciudadano, de una forma súper divertida y punk. Entonces son recuerdos buenos de una época que me gustaría volver a ver en mi país. We'll be right back. Hola, hola, soy Aline de L'Occulta, del Raval, y la canción que elegí fue Falo, de Carne 12, porque cuando estaba hablando con Miki y Kika sobre esto, fue la primera canción que me vino a la cabeza, que creo que representa una rebelión a todo lo que Bolsonaro representa en este momento. Y aunque sea como muy fuerte y quizá en este momento necesitamos paz y todo esto, también creo en el poder de la rabia, y creo que la rabia también puede hacer cambios buenos e importantes. Já tá cansado da minha voz, porque o tempo todo um timbre feminino é pra maioria algo enjoativo. Que tal se agora entrasse um homem aqui? Aquela variada não é um gosto pessoal. Às vezes é o que pede o sol. E eu ainda posso ser a back vocal e posso parcar pau enquanto você me diz pra me inspirar no piada que era minha, uma ideia que era minha. Você descobre as coisas que eu já disse, que eu já disse 400 vezes. Às vezes eu te odeio, muitas vezes. Eu já não suporto te explicar o óbvio. Você vem de brindar, tá como igual. Mas seu arroto é pura condescendência. Eu não quero me acalmar. Eu não preciso de um tempo. Eu na verdade sei que não adianta esse lamento. Você não vai se apurar. Não importa quanto tempo passe, meu sexo sempre é um impasse. É razão pra me acusar que é por isso que eu sou histérica. Eu não sou. Eu só tô histérica. Que é por isso que eu sou neurótica. Eu não sou neurótica. Eu só tô neurótica. Que é mode eu ser selvática. Meu bem, eu sempre fui selvática. E é bom que você se cuide. Não vai ter quem lhe acude quando eu quiser te capar. Hola, me llamo Víctor Arrébola, soy de Brasil y vivo aquí en Barcelona.